432 no solo 15, libere à esquerda, contorne o pátio principal, ingresse no gate 1. Firmativo, lembrando à esquerda, contorne o pátio principal para o gate 1, 432. O 4178, sobre o vetor para a final da 17, eu venho para o 035, o limite desta proa é a radial 310 Salvador, aguardando os vetores para a final da 17. 035, limite 310 Salvador, azul 4178. Desça nesta proa para 3.000 pés, ajuste 1012. Esta proa 3.002, azul 4178. Azul 4148, direita proa 080. Direita 080, azul 4148, mantendo 4178, perdão. Estamos mantendo ainda 3. Gente, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2012, 4178. O azul 4178, o limite dessa proa é a radial 320 de Salvador, aguardando o vetor final para a final da 17. Posso, 320, aguardando o final, 4278. Azul 4178, direita para o 110, reporte visual com a pista 17. Gente, direita ao 110, para interceptar final, azul 4178. Afirmativo, reporte visual com 17. Direita para o 120. Direita 120, 47. Azul 4178, confia a proa que tá mantendo? Ah, tá na proa 115, azul 4178. Azul 4178, visual com 17. Afirma visual, 4178. Sim. Chame torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, 4178. Torre, boa noite, azul 4178, final no 7, visual. 4178, muito boa noite, baixou e travou? Sim, baixar, checar. Uso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 79. E pouso no 7, 4178, azul. 178 no solo aos 29, à esquerda, Lima, prossegue via pátio principal até o pátio 3. Fique atento ao sinalizador do pátio 3. Lima, pátio principal, para pátio 3, 4, 178.